Sense, produzindo os melhores CDs do Pará. Pela manhã, cê me despedir, vou antes de um café. Que é pra não te acordar, sei que não sou nem um Dom Juan. Sou tudo errado, mas não certo que você me quer. Eu vou ficar, mas vou pela manhã. Cê me despedir, vou antes de um café. Que é pra não te acordar, sei que não sou nem um Dom Juan. Sou tudo errado, mas não certo que você me quer. Sei que tá tão difícil eu falar de amor. Que lá fora tanto ódio me arrancou. Eu preciso muito te falar. Ei amor, eu tô contigo independente do caô. Cê sabe que aonde você for eu vou. Já passou da hora da gente se encontrar. Se amar. Fazem a total diferença com o DJ que agita, DJ Wallace. Mega Dance. Mega Dance. Time.

Best, DJ Wallace. Esse não dá pra copiar. Sentir tus labios besándome otra vez, suavemente. De Castanhal para todo o Pará. I don't care.

De Castanhal para todo o Pará. Mega! Mega Dance!

When I swear that I don't have a girl.

no comando dos pickups, DJ Wallace. Você vai dançar. Não, jovem. Todos os dias antes de dormir, sempre em frente, sempre em frente. Todos os